Controle, bom dia, Sam. Mike, Hotel November, na remota 13. Mike, Hotel November, na remota da parte principal, prossiga. Positivo, remota 13, solicitar autorização de reboque para o Ringer de número 08, já contactado com a Infraero. Então, só confirma, o senhor está em remoto do pátio principal, tem um reboque até o portão 8 do pátio principal, não é isso? Positivo. Autorizado, então, Mike, Hotel November, uma transcura constante, a parte é o término do reboque. Graças. E aí, Maurício. Bora, estamos atrasados. Os senhores estão na frequência da Torre Salvador, ok? Bora, Cotinho. Bora! Positivo, vamos embora! O senhor está na frequência da torre, por gentileza, livre a frequência da torre. Desculpa. localizando? Sim. É, por gentileza, está indo para Aracaju, qual será? Para Aracaju, Pucaracaju. Obrigado. Mais o Hotel 90 é parqueado na posição 08, bom dia, obrigado, desculpa. Lembro, obrigado, Rogério. 520 da TAM, eu tenho um 90 já aprovado, informação em curso é a Delta, o senhor está pronto para cópia? Afirmo. 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5133, TAM 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, conforme rota do plano, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, então Jamo, após Jamo, voa Aracaju. Controle 1208, acionado no transponder 5133, TAM 3520. 33, cotejamento correto, TAM 3520, portão 4, chame pronto para o pushback e acionamento. Está pronto para o push e acionamento, TAM 3520. Livre, chame táxi 3520. Importará táxi 3520, Branco. Confirme somente o horário do plano. Eu acabei de receber o seu plano. O senhor está pronto para a cópia? 8-7, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Upper Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após direto Poços, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pista em zona 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5140, voo 8-7. Cotejamento correto, boa noite no meio. Portão 5, chame pronto para o pushback e acionamento. Firma Verdão, 1-8-7. TAM 3520, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 9, chame pronto para o decolagem, ponto de espera 10, TAM 3520. 520, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 130 graus com 09 nós. Controle Salvador, TAN 3520, saída Puca, passa 2000 em seguida. 3520, contato radar, suba 190. Sobe 190, TAN 3520. TAN 3520, decolou os 21, chama agora o controle 1208, senhor, bom voo.